dia cidade. Tá no Agreste. Muita música, lazer e informação, utilidade pública, esporte e a sua participação. Comece o dia bem informado, comece o dia bem acompanhado. Bom dia, cidade. Bom dia, cidade. Tá no Agreste. Nove horas, 42 minutos, estamos de volta, né? Estamos de volta aqui no Sala de Visitas, hoje, carinhosamente, homenageando Igaraçu do Tietê. Parabéns, Igaraçu do Tietê, parabéns por mais esse aniversário. Fiquem com Deus. Lembrando, amanhã às 19 horas, missa em ação de graças na Igreja Matriz de São Joaquim. 10 horas, 16 minutos. Fiquem agora com Sandra Regina e o Sábado Mix. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo Marinello. Até mais. Obrigado, Cris Fubá. Obrigado. Bom dia, Canoa Grande. A Rádio Canoa Grande começa o mês de outubro com tudo. ZYK 738, ondas médias, 1340 kHz. Rádio Canoa Grande, 1000 watts de potência, Igaraçu do Tietê, Estado de São Paulo. Rádio Canoa Grande, a rádio da família. Bem, estamos de volta e agora tá na hora, né? Tá na hora de matar a saudade e recordar. Tá chegando por aqui o Memória da Canoa. Memória Canoa Grande. Tarde legal. E o Memória da Canoa Grande hoje traz pra você uma música que eu gosto, mas gosto muito. Muito mesmo, marcou minha época. Marcou a sua, com certeza. Lembra do Alphaville? Muita gente lembra, mas se você não lembra, vou refrescar sua memória. Alphaville é um grupo musical alemão que tocava New Wave e ganhou popularidade nos anos 80. Antes de se tornar Alphaville, a banda chamava-se Forever Young, cuja tradução do inglês é Jovem para Sempre, que mais tarde seria o título de um dos mais belos trabalhos e mais lembrados da banda. Dentre os seus maiores sucessos, destacam-se as canções Big in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody e Dance With Me. Hoje, aqui no Memória, a gente recorda então, dos anos 80, a canção romântica Alphaville, para você que viveu grandes momentos e que sabe que lá no fundo é jovem para sempre. Forever Young. Canoa Grande. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Meus amigos, aqui é o Milton Neves. O Milton Neves adora você, mas eu tô aqui para fazer um apelo. Vou pedir um favor a você. Atitudes positivas, minha gente, na vida fazem bem à saúde e podem salvar vidas. Seja você também um agente multiplicador de ajuda à Associação do Hospital e Maternidade São José. Ou faça sua doação em dinheiro através da conta de água ou através do telemarketing do hospital que vai ligar em sua casa. Ou você mesmo pode procurar o hospital e fazer a sua doação mensal através de carnê. Todos vocês podem também colaborar através de depósito no Banco do Brasil. Agência número 6588-9. Conta 7254-0. Sua doação pode salvar vidas, meu amigo. E você pode ligar também para o hospital pelo telefone. Código de acesso DDD 14 e o número do hospital é 36047114. Um grande abraço para você e muito obrigado. Aqui foi o Milton Neves. É, Associação do Hospital e Maternidade de São José. Precisando de mais da sua ajuda. A Rádio Canoa Grande começa o mês de outubro com tudo. Bom dia, Canoa Grande. Sala de visitas.